valeu. Vai que valeu. Lembrando que é só a viagem de ida, sabendo que valeu. Valeu. Vai que valeu. Chegando, entrando na roda da vida, dizendo que valeu. Valeu. Vai que valeu. Lembrando que é só a viagem de ida, sabendo que valeu. Valeu. Um samba, quando é feito em boa companhia, é mais do que a vã filosofia de quem chora o tempo que perdeu. E o tempo é barco veloz, mas descansado. O tempo navega ao nosso lado, dizendo pra gente que valeu. Vai que valeu. Chegando, entrando na roda da vida, dizendo que valeu. Valeu. Valeu. Lembrando que é só a viagem de ida, sabendo que valeu. Valeu. Atento ao trem do futuro em movimento, quem perde o lugar joga no vento a sorte que a vida ofereceu. Que sorte se a vida carimba o passaporte, quem sabe o que quer ficar mais forte, e diz com certeza que valeu. Vai que valeu. Chegando, entrando na roda da vida, dizendo que valeu, valeu. Vai, vai que valeu. Lembrando que é só a viagem de ida, sabendo que valeu, valeu. Mais um samba, quando é feito em boa companhia, é mais do que a vã filosofia de quem chora o tempo que perdeu. E o tempo é barco veloz, mas descansado. O tempo navega ao nosso lado, dizendo pra gente que valeu. Vai que valeu. Chegando, entrando na roda da vida, dizendo que valeu. Valeu. Vai, vai que valeu. Lembrando que é só a viagem de ida, sabendo que valeu. Valeu. Vai, vai que valeu. Chegando, entrando na roda da vida, dizendo que valeu, valeu, valeu. Vai que valeu. Lembrando que é só a viagem de ida, sabendo que valeu. Valeu. Vai que valeu, vai que valeu, vai que valeu, vai que valeu.